todos males agonia. Nesse mundo cessarão, cessarão no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir-se-á o canto dos gemidos do Senhor. Com Cristo e escutando a sua voz, eu almejo hoje isso e segui-lo sempre após. Cessará de chegar, cessará.